Saudações, alviverdes! Eu sou o Conrado Cacace e está começando mais um Periscatso! Periscatso! Periscatso que é transmitido ao vivo todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 20 horas, aqui no Facebook. facebook.com/pagina.verdaço, é só entrar e participar do live, fazendo perguntas, levando patadas, vendo os outros levar patada também, que é mais engraçado ainda. Mas essa semana não temos muita coisa engraçada, né? Pra achar. Levamos uma patada, todos nós, uma bela de uma patada. E a situação não está muito para brincadeira, não, né? Mas se a gente também não levar dentro do possível, né, na maciota, a gente enlouquece. Então a gente tem que brincar um pouco também, mas sem jamais perder o respeito pela putice que todos nós estamos por ter perdido um derby. Perder um derby é uma coisa muito séria. É, não tem como levar na brincadeira. O que a gente pode é tentar sublimar, tentar tirar lições. Mas não tem como não ficar puto, né, cara? Não tem como. A gente fica muito puto. E principalmente quando a gente perde sem ser roubado. Não foi roubado. É meio milagroso isso, mas não foi roubado. E perdemos em casa. Perdemos a nossa invencibilidade. Perdemos o Campeonato Brasileiro. Não dá. Já era o Campeonato Brasileiro para nós. Eu acho que quem pode ainda buscar eles é talvez o Flamengo, o Grêmio. O Santos eu não acredito, embora esteja lá no bolo, um pouquinho mais para cima que a gente, mas não acredito no longo prazo do Santos. Então acho que está entre Flamengo e Grêmio. Então torcer para o Grêmio, né? Torcer para o Grêmio e ser campeão brasileiro, porque torcer para o Flamengo também vai ser difícil. E também, óbvio, óbvio, a gente tem que fazer um bom papel. A gente tem que continuar nesse bolo, quanto a gente puder. Ficar entre os quatro é importante, porque caso a Libertadores dê errado, a gente precisa se classificar direto já na fase de grupos. Se não der para ficar entre os quatro, ficar entre os seis. Mas por que eu estou falando isso? Se der, se ficar... Porque temos que deixar o brasileiro em segundo plano. Para ter alguma coisa esse ano ainda. Se a gente for assim, ah, vamos jogar tudo e vamos ver o que dá, a gente está botando muito mais em risco do que já é natural de um campeonato de mata-mata, o risco de um campeonato de mata-mata, se a gente não poupar, se a gente não direcionar a programação para essas partidas. Isso é fundamental. Então, para o jogo de domingo, por exemplo, contra o Vitória, eu já pouparia. Eu já não iria o time titular, a não ser que ele seja realmente usado como treino, tá? Então aí sim, tentativa e erro, aí sem compromisso com a vitória, é usar como coletivo mesmo, de luxaço, né, com 30 mil pessoas assistindo, mas fazer testes e já assim, sabendo que pode não ganhar, aí beleza, sou a favor disso, maquiavelicamente a favor disso, isso é muito maquiavélico, isso é muito... Né, pensando no final e sacrificando aqui, mas eu sou a favor. Ah, germanicamente, né, a Alemanha faz muito isso. Né, de perder, tudo bem se não ganhar, mas se lá na frente der tudo certo. Eu sou a favor disso, sim. Por mais que... eu vou no estádio no domingo. Pelo menos perder, eu vou ficar puto na hora. Puto, porra, perdeu. Mas, no final... se for por uma boa causa, se for para acelerar o entrosamento que está precisando, né? Sou a favor. Tem aí dois detalhes importantes também nisso tudo. O time, em tese ideal, tem duas peças que não estão à disposição nesse domingo, que é o Daverson e o Moisés. Então, até que ponto faz sentido ficar fazendo teste se dois dos principais caras do time não vão estar à disposição? Também tem isso. Então, de repente, ele vai com força máxima para tentar ganhar ponto e tentar se manter na briga pelo G4. Também é uma estratégia. Então, não sabemos o que o Cuca vai fazer. Mas de toda forma, não, o que ele faz, o que ele vai fazer no jogo contra o Vitória, não necessariamente é o que ele vai fazer, por exemplo, no jogo contra o Sport, em outros jogos menores que a gente vai ter aí na sequência. Então, assim, não sabemos, mas a regra geral indica que o melhor é focar tudo nas Copas. Não é que se dane o brasileiro, então larga o brasileiro. Não é. Queremos ficar entre os quatro, né? Acho que, mesmo com o time tropeçando, capengando, dados o equilíbrio geral que a gente vê e o nível geral que a gente vê, não tem nenhum time bom. Nem o Corinthians, que está com 580 pontos, está bom. E já vamos falar do jogo contra o Corinthians. Então, acho que dá. Não tem nenhum time se destacando, gente. Quer dizer, nos pontos é óbvio, o Corinthians se destaca. Mas no futebol, não. No futebol, o Corinthians não se destaca. O Corinthians está jogando mal várias partidas, só que está ganhando. Está conseguindo ganhar, beleza. Eficiente. Aí entra outra questão que a gente vai... Vou falar do Corinthians depois, não vou falar agora. O que eu quero dizer é, mesmo priorizando as Copas, dá para a gente se manter no bolo de cima, no bolo da frente do Campeonato Brasileiro. E aí, no final, aí a gente direciona para o que for mais importante. Não sabemos nem se a gente vai estar nas Copas, né? No segundo turno, na final. A gente pode ser eliminado dos dois agora. Eu estou cagando de medo da gente ser eliminado dos dois, quanto o Cruzeiro, quanto o Barcelona. Quanto o Cruzeiro, eu já estou bem pessimista, porque falta menos de 2 semanas, faltam 12 dias para o jogo. O Palmeiras está muito longe ainda do ideal. E precisa ganhar lá no Mineirão. Pode ganhar? Lógico que pode. Qual a chance do Palmeiras? Eu avalio em uns 30%. 30% é uma chance bem razoável. O favorito é o Cruzeiro. Deixa o favoritismo lá com eles. Mas eu boto aí uns 30% nosso. Dá para ganhar, dá sim. Se tiver empatado aos 30 do segundo tempo, é o que eu sempre falo. Perna de volta de mata-mata é jogo à parte. Se tiver por um gol, vira ataque contra a defesa. Essa é a regra. Então, imagine, 30 do segundo tempo, jogo empatado, o Palmeiras vai para cima que nem louco e o Cruzeiro vai se encolher. Mesmo lá no Mineirão, não interessa. Entenderam? Então, e o contrário também, se o Palmeiras estiver ganhando por um gol e der 30 do segundo tempo, vai ser um desespero. O que vocês preferem? Aliás, até é legal perguntar isso. O que vocês preferem? Chegar no 30 do segundo tempo precisando de um gol ou com o resultado e aí suportar a pressão? É uma pergunta boa isso daí. Mas enfim, eu 30 contra 70, claro. Acho que o favorito é o Cruzeiro. Então, acho difícil, mas não é possível. Já contra o Barcelona, acho que a gente tem mais chances, né? Tem que ganhar de 2 gols, mas é em casa, aquela coisa toda. É o Barcelona, igual é aquilo, não é o Cruzeiro. São coisas bem diferentes. Então, acho que a gente passa na Libertadores. E na Libertadores, sim, a gente vai poder ter força máxima. Já no confronto seguinte, se a gente passar. E na Copa do Brasil, isso não vai acontecer. Na Copa do Brasil, a gente não pode colocar o Deverson. A gente não pode colocar o Bruno Henrique, a gente não pode colocar o Luan, a gente não pode colocar o Mike, não pode colocar o Juninho. Porque tudo cara que veio contratado depois. Depois do prazo, não pode mais. Então, vai ser bem mais... Mesmo parceiro do Cruzeiro, vai ser complicado montar um time competitivo para semifinal e para final. Mas dá, mesmo assim. Não estou falando que não dá, é muito mais difícil. Hoje eu considero a Copa do Brasil mais difícil de ganhar do que a Libertadores. E se dá uma zica e a gente sai fora dos dois? Vocês já pensaram nisso? E aí, a gente está com 13 rodadas no Brasileiro. E vamos lá, vamos fazer conta aqui agora. No fim do primeiro turno, que eu acho que vai ser exatamente quando bater o jogo da Libertadores, no fim do primeiro turno, a gente vai estar só com o Brasileiro pela frente, sem nada para disputar, se a gente for eliminado. E 19 jogos, pô, aí vai com força máxima. Aí sabe o que vai acontecer, gente? Aí o Palmeiras vai começar o projeto 2018. Simples assim. E isso a gente tem que ter em mente também. A gente tem que entender que nem na academia de futebol ganhava campeonato todo ano. Porque às vezes as coisas dão errado. mesmo sendo o melhor, sendo o time mais foda, a academia não ganhava todo ano. Tinha ano que passava em branco. E tinha campeonato pra cacete pra jogar. Não ganhava nada. Rio São Paulo, Paulista, Robertão, não ganhava. Taça Brasil, teve ano que foi as duas, ganhamos as duas. É, às vezes jogava Libertadores, né? Mandava o time reserva para Libertadores, porque era um campeonato menor. A gente era para ter ganho um monte de Libertadores se tivesse levado a sério. Um monte. Tem isso também. Então, gente, é muita interrogação, é muita dúvida que a gente tem. A gente tem a perspectiva, mas a gente não tem nada claro na nossa frente. Como a gente tinha uns 2 meses atrás, eu tinha muito mais certezas, entre aspas, há 2 meses atrás do que eu tenho hoje. Tinha muito mais convicções, estava muito mais seguro. Hoje não, hoje eu estou bem inseguro. Eu estou bem com dúvidas e com medo de fracasso total. Mas se acontecer, cara, aí entra aquele negócio, não é o fim do mundo. Se acontecer, a gente já sai na frente no ano que vem. Ah, de novo essa história do time do ano que vem? Pô, foda-se. A gente já não é o time do ano que vem, como a gente falava antes. Ah, vamos tentar. Porque a gente já foi o time do ano passado. Então já chegou esse ano que vem, que foi 2016. E era pra gente tentar repetir esse ano e não. Pode ser que não seja possível. Pode ser que não seja possível. Se não ganhar nada, já estamos fortes para 2018. Não é aquele negócio do cavalo passar selado uma vez e a gente nunca mais vai pegar. A gente tem muita chance de pegar o cavalo selado de novo, de novo, de novo. Por quê? Porque a gente está numa condição bem legal de estrutura. Então não é para se desesperar. É para ficar puto com a derrota. É para ficar puto com a derrota. É para ficar puto com a frustração? Sem dúvida. Né? Esperávamos muito desse ano. Agora, entra o que o Matos falou hoje. Espero que vocês tenham visto a entrevista que o Matos deu na hora do almoço. A gente foi muito prejudicado. E, aliás, vamos lá. A gente está falando isso aqui no Periscópio. Faz, né? A saída do Cuca fudeu tudo. Porque quebrou o que já estava começando a ser construído no ano passado. Então, esse ano era para a gente ser mais forte ainda? Era. Desde que o Cuca ficasse. Quebrou a sequência. Quebrou a filosofia do time, do grupo. Veio jogador que já não era do encaixe perfeito, veio um monte de jogador aí. Tem uns que o Cuca fala, não ia querer. Então, atrasou, complicou. E, para piorar, entra o que o Matos falou e um monte de jornalista. Foi babaca, ou foi burro, ou foi mal intencionado. E falar que ele deu desculpa, que não tem tempo para treinar. E aí teve um que começou a pegar quantidade de jogos de um, quantidade de jogos de outro. Não interessa a quantidade de jogos no ano. No ano pode até ser que esteja equilibrado, o mesmo número de jogos para um, para outro. Mas desde que o Cuca pegou, não está equilibrado. Desde que o Cuca pegou, ele não teve uma quarta-feira que não teve jogo. Todas as quartas-feiras teve jogo. Não teve nenhuma semana. Uma semaninha já seria um puta de um avanço. Ele não teve nada para fazer isso. Jogamos contra o Cruzeiro na semana passada, o Cruzeiro teve semana limpa, só para pensar no nosso jogo. Enquanto a gente estava indo para o Equador. Ah, é desculpa. Não, não é desculpa, caralho. Eu não estou aqui para dar desculpa, não estou aqui para... Sabe? Ah, por favor, não fique tão bravo comigo. Não é isso que eu estou falando, não é meu papel esse. Eu estou tentando compreender por que que está dando errado, para eu não ficar tão puto. Porque se o Palmeiras tivesse tido tempo para treinar, tivesse, sabe... Eu ia ficar muito mais puto do que eu tô. Então isso daí me deixa um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo, para falar assim, pô, não está sendo feito tudo errado, como alguns dizem por aí. Tem coisas que são por impossibilidade mesmo. E o Palmeiras se enfiou nisso, outra coisa que o Matos falou hoje. Por que está se classificando? Claro que o Palmeiras parar de se classificar, aí vai ter um monte de quarta-feira livre. Só que aí também já vai ter sido tarde. Mas por que que vai ter sido tarde? O Palmeiras está indo mal no brasileiro? Podia estar indo melhor. Mas está no bolo. Está 6 pontos do Grêmio. Que não é nada disso. Que dá para pegar o Grêmio tranquilamente. O que está foda de pegar é o Corinthians. Porque entra de novo o que o Matos falou. O Corinthians está jogando um campeonato à parte. O que que esses caras estão fazendo? Que eles estão ganhando todos os jogos. E não estão com bola para isso. Só que estão ganhando. Quem que consegue ganhar, sei lá qual a campanha dos caras, é 11-2-0? Que campanha de outro mundo é essa? O que, que você vai fazer contra um time que faz 11-2-0? No mínimo ganhar deles em casa? Beleza. Estaria com 10-2-1. Mesmo assim, a gente estaria a 10 pontos dos caras. Ia tá possível, mas já está muito difícil. Possível. Agora está impossível. Agora, só se eles entrarem numas de, sabe, de perder 5 seguidas. Tem que começar a lesionar. Um já foi hoje, né? O Pablo. Mas, mesmo assim, caralho, são 16 pontos. Então, a gente tem que fazer a nossa. Ficar no bolo ali e esperar eles caírem. Se eles não caírem, o que a gente vai fazer? A gente tem que fazer a nossa parte. Se eles continuarem nessa campanha de 90% dos pontos, parabéns para os caras. Vai fazer o quê? Tá, faz sentido isso aí que eu tô falando para vocês? Então, no jogo, vou falar um pouco do jogo antes de pegar as perguntas de vocês aí. Por que que eu falo que o Corinthians não tá jogando tão bem? Bom, pega o jogo contra o Grêmio. Não jogaram bem. Ganharam lá no... Eu ia falar no Olímpico. Ganharam lá na arena deles, lá, Porto Alegre. Na verdade, eu também não tô vendo muito o jogo dos caras, né? O próprio jogo contra a gente, desculpa, os caras deram 3 chutes no gol. 2 entraram. O que não foi pênalti. Que não era nem jogada de gol, foi um pênalti idiota do Bruno Henrique. Lá de onde eu tava, quando você vê o Arana na velocidade, o Bruno Henrique indo pra bola, sabe aquele cálculo imediato que o cérebro faz? Assim, vai ser pênalti. Mas os caras estavam, assim, 2 segundos antes do encontro, você... Eu falei, vai ser pênalti. Ele vai meter na frente e vai levar o pênalti, mas não deu outro. Era fácil de perceber, de calcular isso daí. Vai chegar atrasado. Aliás, bom esse Guilherme Arana, hein? Puta que pariu. Ele já tinha feito um gol na gente no 3x3. Não sei se vocês lembram. Ele já tinha feito um gol no 3x3. É um puta de um lateral esquerdo esse moleque. Ele joga, pra mim, no mesmo nível daquele Jorge, que era do Cheirinho, que foi vendido aí. É um cara pra depois que ele sair, buscar, viu? Trazer. Que é bom pra cacete esse cara. E foi esse lance que decidiu o jogo, cara. Foi o lance do pênalti, porque o Palmeiras tava muito em cima do Corinthians e tava com confiança. Sabe? Não tinha dado susto, mas tava com a bola rolando ali dentro da área o tempo todo. E, cara, a confiança dos caras uma hora ia acabar. A bola ia entrar. Só que daí eles fizeram 1-0. Aí eles ficaram mais confiantes. E os nossos ficaram menos confiantes. Cara, derby é isso. Derby tem muito de psicológico. Parece jogo de tênis, às vezes. Né? Que a cabeça conta demais. E a gente fica nervoso na arquibancada. E a gente passa esse nervosismo. Então a gente não foi legal. Na quarta-feira, nós, torcida, nós não fomos bem, mas não por culpa nossa. Assim como os caras terem ficado nervosos dentro de campo, também não foram bem, e não tem culpa, é normal ficar nervoso, porque é derby. Então, isso é derby, é diferente por isso. Então, tinha que ter conseguido manter os nervos no lugar. Era muito mais fácil eles, que estão jogando, que tem que ficar focado, ficar calmo, do que nós, óbvio. Mas a gente passa o nervosismo para os caras. Então, assim, quando teve aquele coro, quando a gente tomou o segundo gol, se o Palmeiras não ganhar, o pau vai quebrar? Vai quebrar porra nenhuma, né? Tanto que não quebrou. Mas é aquela coisa que sai na hora, na raiva, no desespero. Eu entendo os caras que puxaram isso. E puta cagada ter falado isso, porque deixou todo mundo mais nervoso ainda. Eles tinham alguma chance de tentar reverter, naquela hora caiu. E eu repito, é normal isso, cara. A gente fica com vontade de xingar, a gente fica com vontade de falar que vai matar alguém. Então esse é o corinho de eu vou matar alguém porque eu tô muito puto. Então é foda tomar 2 gols dos caras na nossa casa, não fazer nenhum, perder uma invencibilidade de quase 1 ano que a gente tinha no Allianz Parque, 20 e tantos jogos sem perder. Não fizemos um gol nos caras, sabe? não estamos ganhando clássico, então o terceiro clássico seguido que a gente perde, né, nem que a gente não ganhe, não deu nem empate e não fizemos nenhum gol. Perdemos do Santos sem fazer gol, perdemos do Bambi sem fazer gol, perdemos do Corinthians sem fazer gol. Então isso tira a confiança da torcida. Ganhar clássico é muito importante, porque, porra, a autoestima da torcida tem muito, né, o dia a dia. Pô, tô perdendo, tô mais ou menos, tô em sexto no campeonato, mas pelo menos eu ganhei de você. Você olha pro cara do teu lado e fala, ah, de você eu ganhei. Cala a boca aí que de você eu ganhei. A gente não pode falar isso pra ninguém, a gente tomou pau dos três. A gente tem que ficar pianinho nesse momento. Se eu vou voltar, ano passado a gente ganhava tudo. Cacete. Então, assim, não vejo o Corinthians com esse super time todo. Vejo o Corinthians com uma formação que está bem encaixadinha e mesmo assim ganha no sufoco. Um puta de um sufoco. Só que os caras estão com confiança. Confiança é tudo. Principalmente no futebol. E aí, cara, precisa alguém quebrar essa confiança. Se o Grêmio tivesse ganhado deles lá atrás, talvez a gente tivesse ganho aqui. Olha que coisa louca, né, de imaginar. Mas faz sentido. Se a gente tivesse ganho deles aqui, que podia perfeitamente ter acontecido, os próximos jogos já ia começar uma cascata de resultado não tão bom. Vou ter certeza disso. Não está acontecendo. Alguém precisa dar a primeira porrada nesses caras. E acho que os dois times que tinham mais chance de fazer isso não conseguiram, que era a gente e o Grêmio lá, em partidas fora de Itaquera. Então, cara, vai fazer o quê? Brasileiro é isso aí. Eu acho que já foi. É, a não ser que eles tenham uma puta de uma sequência ruim e dê chance para alguém chegar junto. Mas acho bem complicado. Vamos lá, vamos para as perguntas. Vamos ver o que vocês estão, as merdas que vocês estão falando, né? É, a primeira que eu estou conseguindo pegar aqui é a do Leandro Gomes. Se não mudar a organização e a forma de jogar, você acha que corremos sérios riscos de sair da Copa do Brasil e Libertadores? Sim, claro. Claro que corremos sérios riscos. Tem que mudar alguma coisa. É, aí entra um pouco o post que eu escrevi hoje, que eu queria comentar com vocês. O Deyverson chega para fazer o papel do Gabriel Jesus. O Cuca está montando o time, remontando o time do ano passado. Tá? Então o time do ano passado era o quê? Tietê e Moisés, formação 1, né? Tietê e Moisés, Roger Guedes, Cleiton Xavier, Dudu e Gabriel Jesus. Formação 2. Tietê e Moisés. Dudu. Roger Guedes, Dudu, Gabriel Jesus e Barrios. Formação 3. Thiago Santos e Tietê com o Moisés de 10. E aí ele podia entrar no lugar de qualquer um lá da frente. Quer dizer, aí sai um dos quatro da frente. Então ele tinha três formações. Para esse ano, o Thiago Santos é o Felipe Melo. Ou vai ser o próprio Thiago Santos, ou vai ser o Bruno Henrique. Os três vão disputar essa posição. Que não joga em todas. Joga quando precisar fechar mais o meio. Tietê pode ser ele mesmo ou pode ser o Moisés. Ou pode ser também o Bruno Henrique. Tá? Então, a gente tem Felipe Melo, Tietê, Moisés, Bruno Henrique, quatro caras, e Thiago Santos, cinco caras, que podem fazer essas duas. Qualquer variação desses cinco. Tá? Então tá volante. Roger Guedes é Roger Guedes se continuar. Se não continuar, vai entrar o William, do lado direito. O Cleiton Xavier, o 10, que era o Cleiton Xavier, é o Guerra. O lado esquerdo é o Dudu, já era o Dudu. Quando era o Gabriel Jesus, vai ser o Deyverson. E o Dudu vai para a direita, que ele fazia no passado. E aí sai o William. E na frente, em vez do Barres, vai ser o Borja. Então ele está fazendo o clone do ano passado. Então aquilo que eu tinha escrito lá atrás, quando o Cuca assumiu, um dos primeiros posts que eu escrevi, talvez vocês se lembrem, é que o time do Cuca de 2017 não vai ser o mesmo de 2016. Por quê? Porque diante da diferença de características dos jogadores, eu imaginava que o Cuca ia adaptar, ia fazer um esquema diferente. O Cuca não conseguiu. Ele não conseguiu trabalhar com esses caras que têm uma característica diferente. Então ele está tentando, como saída, fazer um clone do time do ano passado. E vai conseguir, e vai dar resultado, porque os jogadores são bons. Então, ele trouxe esse Daverson que é meio que para igualar as coisas. Então, é nisso que eu estou depositando a minha esperança. Então, foi esse o tema do post de hoje. Minha esperança é isso. Ele conseguir emular o time do ano passado e acertar, né? Fazer o time ficar redondo como ficou no passado. E aí, bicho, o time voava. Qual que é o medo? Qual que é o cagaço que eu falei lá no começo da transmissão de hoje? É não dar tempo, é a gente ser eliminado das duas. E aí no Brasileiro não vai dar tempo de pegar o Corinthians. E aí a gente vai ter que se contentar em já preparar o time para o ano que vem. E aí para o ano que vem a gente sabe, saem uns 10 e entram outros 10. Esse é o estilo do Matos. Embora ele tenha mencionado hoje que já não vão ser tantas trocas. Melhor, que sejam menos mesmo. Mas ele já vai começar a pensar. Eu já tenho convicção que o prazo não fica. Minha convicção. Essa demora e tal, e o prazo não está bem. Infelizmente, Fernando Prass não está bem. Então, talvez ofereçam para ele um contrato bem menor para ele ser reserva. Dispensa o Jailson, que também é... Gente, é do futebol. Isso aí a gente tem que ter... A gente lamenta, né? Mas um dos dois vai sair, se não sair os dois. Se não saírem os dois, porque o Daniel está voando. E o Vinícius é muito bom. Então... Eu não sei se vai contratar um, se vai subir um dos dois para titular, não sei. Eu imagino que o Matos vai contratar um puta de um goleiro. Aliás, esse que está indo para o Flamengo é bom demais. Demais, esse Diego Alves. Não sei se o Flamengo já fechou com ele ou não. Mas, enfim, vai restar isso. E vai restar também torcer para o São Paulo ser rebaixado, que é bem divertido, sabe? E, pô, pensando assim, não seria tão ruim perder o jogo no domingo. Né? O Vitória é concorrente direto do São Paulo na luta do rebaixamento. Então, assim, se perder domingo, eu não acredito que vai acontecer, mas pode acontecer. A primeira coisa que eu vou pensar é: pelo menos fudemos com o São Paulo. Pelo menos treinamos o time, está melhorando. O Cuca já viu o que não deve fazer, não vai repetir e fudemos com o São Paulo. Então, já estou pensando nisso. Vamos lá. Benrir Luciano, pare de nhenhenhen. Ô, Benrir Luciano, sabe quem faz o nhenhenhen? Você. Você, para começar com... Bom, não vou te dar moral, tá? Você pode discordar do que eu tô falando à vontade, mas vim com esse nhenhenhen, quem tá fazendo nhenhenhen é você. Você acha que se colocar reservas no Brasileiro não vai fazer interesse da torcida diminuir, caindo a média de clube? Sim, acho. Tenho certeza disso. Mas vão-se os anéis e ficam os dedos, Marcos Vinícius. Acho que é o ano de estar nessa situação. Acho que tem que ser, alguma coisa tem que ser sacrificada. A média de público é um deles e, pô, foda-se a média de público. Né? Vai cair um pouco a receita, paciência. Mas o mais importante não é, não vou ficar botando jogador, cansando o jogador, preocupado com média de público. É a menor das preocupações que a gente tem que ter. O Sandro Santos diz: temos time para disputar todas as três competições, mas precisamos ter padrão de jogo. Concordo, então, o time para o brasileiro. Aí escala aqui o time. Não concordo, Sandro. Sabe, se você lembrar do ano passado, não tinha um time titular fixo. Um time que era sempre o mesmo. Ao contrário, acabei de falar que a gente tinha três formações básicas. Isso quando o Giano tinha que ficar fora e entrava o Fabiano. Assim, mas as formações básicas eram três. E toda hora mudava, conforme o adversário. Então, eu não concordo com essa tua... com essa tua... seu diagnóstico aí que você fez. Danilo Giuliato, o que achou da entrevista do Matos? Bom, eu já mencionei aqui vários trechos da entrevista dele hoje. Eu gostei muito do que eu ouvi, não só da forma, como do conteúdo. Tá? Então, o que é isso que eu acabei de falar? A forma. A postura dele, altiva, encarou os jornalistas, deu a cara a tapa, não fugiu de nenhuma, tinha resposta na ponta da língua para tudo. Então, quando o cara tem a resposta sem gaguejar, falando, quer dizer que ele acha aquilo mesmo, que ele está acreditando naquilo que ele está falando, que ele confia naquilo que ele está falando. Então, a postura dele foi perfeita. Se ele tivesse começado a gaguejar, se ele tivesse, né, que muita gente reclamava do Eduardo Batista, que a cara dele era uma cara de assustado, né? É o jeito dele. O jeito do Matos também é esse. É de... Agora, não existe postura, jeito natural, se o cara realmente não tem o que falar. Aí gagueja, aí vacila. E ele não gaguejou, ele não vacilou. Por quê? Porque ele está confiante no trabalho dele, ele acredita naquilo que ele está falando. E no conteúdo, porra, tudo que ele falou vai ao encontro do que eu venho sempre falando aqui. Estou querendo falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, não estou falando de mim. Estou falando que eu concordo com tudo que ele falou. Então, a visão que eu tenho aqui de fora vai muito ao encontro de tudo que ele usou para justificar e explicar os problemas e relativizar os problemas. Então, quer dizer que é isso mesmo. Quer dizer, muitos problemas, não tem tempo para treinar. E é um reclamando disso. E o próprio Cuca reclamou disso na entrevista de apresentação dele. Ele fez uma conta lá, vou fazer 30 e tantos jogos em não sei quantos dias, lembra disso? Tá acontecendo isso, e ele já falou, vai ser foda. E tá sendo foda. A gente tem esperança, a gente tem fé. Ah, não, ele consegue, ele usa calça vinho, ele consegue. Não é assim. Não é assim, a calça vinho é uma brincadeira, gente. Tem mágica. Então tá acontecendo o que ele previu. A troca... A mudança de filosofia, duas mudanças de filosofia em pouco tempo, quebra o planejamento, quebra mesmo. Então não é... Sabe que a gente, principalmente a gente que é mais velho, a gente tem essa lembrança, né, resquício de que, pô, tem time bom, o time joga e ganha. Por quê? Porque o futebol, há anos atrás, há décadas atrás, era meio assim mesmo. Era muito pouca tática e muito mais a disposição física e técnica dos jogadores. Todo mundo jogava igualzinho, jogador guardava posição, então você não tinha muita mudança de posicionamento, condicionamento físico, cada um ficava ali no seu espaço, a bola ia lá para o canto direito, caía na ponta direita e era ele que ia para a esquerda. Não tinha mais muito, né, o que fazer. Hoje não, cara. Hoje tem todo um monte de muda a posição, ocupa espaço, linha e não sei o que. É muito mais complicado. Então, o treinamento, o ensaio, é muito mais importante do que era tempos atrás. Então, não basta você ter jogadores bons. Eles têm que formar um time bom. O Carille conseguiu isso no Corinthians com essa formação titular. Ele pode até ser que ele consiga, com duas, três mudanças, que os caras façam a mesma função, só que aí já não vão ter a mesma qualidade técnica. Então vão cair. O Palmeiras é diferente. O Palmeiras tem um monte de jogador bom, saiu, entra outro que é bom também, só que ainda não encaixou a tática. Não deu encaixe ainda. Então, basicamente, é isso que explica. E o Marcos meio que mencionou isso na entrevista. Então, assim, tudo que ele usou para explicar os problemas que a gente está passando, eu concordo. É uma visão, eu acho, bem sensata, bem razoável de tudo que está acontecendo e mostra que ele está atento. Ó, eu sei que está acontecendo isso e estamos trabalhando para reverter. Claro, tem um monte de coisa que ele não falou, que ele nem pode falar, que não é da alçada dele falar. Então, quando começa a entrar em política, você vê que ele já tira o corpo fora. Não, isso eu não comento. Mas, mesmo assim, quando o repórter cutucou ele, ele falou, o Mustafa falou que você gasta muito e não sei o quê, que é desperdício de dinheiro. Aí ele botou na mesa, ó, desperdício de dinheiro. Então, ó, quando eu cheguei era isso, agora é isso. Estamos economizando tanto o meu trabalho. Então, só as economias que ele fez de jogador que ganhava o salário do Palmeiras, mas não servia o Palmeiras, ele citou o número, era 3 milhões e não sei quanto, e agora é só 800 mil que gasta com esses jogadores. Só nisso já está pagando e sobrando o salário dele. Só isso. Né? Então, ele responde. E ele respondeu de uma forma muito inteligente, sem bater de frente com o sapo boi. senão ele ia ter problema. Então, ele foi muito esperto, muito sagaz, e aumentou muito a nossa confiança, porque às vezes a gente fica, né, vendo as coisas não acontecendo, a gente vê as coisas, sabe, sem perspectiva, a gente perde a confiança, porque a gente também não sabe o que está acontecendo lá dentro. Aí chega o diretor de futebol, na ausência do presidente, e chega e dá um baile, que nem ele deu hoje, na hora do almoço, pô, a nossa confiança aumenta. Então, eu já estou muito mais restabelecido da patada que nós levamos na quarta noite, depois de ver a entrevista do Marcos. Não sei vocês, e recomendo a vocês que vão lá na TV Palmeiras, no YouTube, e vejam a entrevista do Marcos, quem ainda não teve a chance de ver. Que vale realmente muito a pena, até para isso, até para a gente, sabe, recobrar um pouco a confiança. Vamos lá. Antônio Alves, também entende dessa forma. O início foi muito difícil, mas estaremos mais fortes em 2018. Ganhando título ou não? Não podemos desistir dos títulos deste ano. Tá? O que eu acho é que, como, vou repetir, se a gente perder tudo, já começamos 2018, no dia seguinte. Então, dia 9 de agosto tem a Libertadores. Caímos fora. Perdemos o Cruzeiro, perdemos a Libertadores, dia 10 de agosto já começa o projeto 2018. Se o Palmeiras tivesse 7 pontos a mais, já seria pontuação de campeão, 66%. Isso se não existisse o Corinthians, né? Isso se não existisse o Corinthians. O Corinthians está fora da curva, para usar outro termo que o Matos usou, e é exatamente isso. Então, vai fazer o quê? Isaac Camilo. Sei que é fácil falar hoje. Então, quando começa assim, a gente já sabe que é aquele engenheiro de obra pronta, né? Mas vamos lá. Mas parece que talvez a contratação de certos jogadores seja questionável. Claro, claro. Normal. Hoje você questiona, mas na época você questionou qual. Então, acho que a gente tem que, para ser justo, a gente vai falar assim, ó, na época eu já achava que ia ser uma merda. Então, é isso aí. Então, o Matos estava errado desde o começo. Agora, eu venho falar do Borja. Todo mundo hoje acha que o Borja é amigo. Eu não acho. Eu acho que ainda dá para aproveitar ele bem. É só montar o time do ano passado e fazer ele fazer o papel do Barros. A entrar só em determinados jogos aqui no Allianz Parque, de preferência, né? E para jogar pra jogo de centroavante, que era o jogo do primeiro tempo contra o Gambá. E a gente ainda, pelo menos, tinha organização. A gente só não estava conseguindo pôr para dentro, porque faltava a porra do centroavante. No segundo tempo, que tinha a porra do centroavante, parou de cruzar a bola. E eu e o Borja ficou sem função. Então não deu para entender o que o Cuca quis, juro por Deus. Mas enfim, obviamente não em qualidade, mas em características. Ele está falando dos jogadores que são questionáveis. É nítido que diversos jogadores não seriam trazidos pelo Cuca. Mas porra, é isso, caralho. O Cuca saiu. O Cuca era passado em dezembro. Tivemos que contratar jogadores para Eduardo Batista. E foi o que foi feito. Então, o que você queria? Ninguém podia cravar que o Cuca ia voltar em abril. Se pudesse, você tem a certeza, ficava o Alberto. Se tivesse a certeza, pudesse cravar, Cuca, ó, eu volto em abril. Maio, mais tardar, eu volto, prometo. Pô, Alberto, toca o barco. Certeza. Só que não havia essa certeza. Então o Palmeiras teve que seguir em frente. Perdemos, não vou dizer perdemos o ano, porque o ano está rolando e nós podemos ganhar ainda. Mas perdemos a vantagem que a gente tinha de ser o time a ser batido, o cara, nessa indefinição, nessa incerteza. A gente é vítima dessa situação. Então, a gente tem que entender, cacete. E isso faz parte do esporte. Ganhar é perder. Temos que saber perder, gente. Se o Cuca sair como estão falando, o Palmeiras vai fazer a pior cagada. O Cuca é o melhor técnico do Brasil. O Leandro Pagani, seu jabuti, seu dromedário, por que que você acha que estão falando? Quem que está falando? Quem que está falando? Em quem que você está acreditando? Quem que você está ouvindo? Sormani? Flávio Gomes? João Canalha? Juca Kfouri? Esses caras? Ele só pode vir desse tipo de gente. Falar que o Cuca vai cair, que o Cuca tá a perigo. e você embarcar numa dessa. Ah, mas eu tô falando que vai ser cagada com... Calma, calma, caralho. Para de repetir essas merdas que esses caras falam, o Leandro Pagani. Aprende. É uma cacatua falante, maldito. Pô, vocês já compartilharam o vídeo? Compartilha aí para mais gente ver, pô. Obviamente, isso passa pela contratação do Eduardo Batista, que tinha características diferentes, está dizendo, está complementando aqui o Isaac Camilo. Outra coisa que o Matos falou hoje, que aí tem gente que concorda, tem gente que não concorda, porque ele fala assim: ah, tinha que ter contratado um cara parecido com o Cuca. Ah, tá bom, quem que é parecido com o Cuca? O Cuquinha, né? Que é irmão dele, só se for. Porra, quem que é parecido com o Cuca, cara? Fala um, quero que você me fale um. Que fala assim, não, é semelhante ao Cuca. O Matos foi muito feliz. Ele falou assim: o Cuca é único. O Cuca é one of a kind. O Cuca não tem similar, cara. Aquele jeito dele. A começar da escolha tática dele. Não tem parecido. Ninguém faz como ele faz. E o jeito dele levar, ele é único em tudo, cara. Ele é um cara muito peculiar. Tem como. A não ser que vocês achem aí, falem um. Não sei, parecido com o Cuca é o Cuquinha, cacete. Aliás, nem parecido. Quer dizer, se tirar aquela barba dele lá, talvez fique um pouco mais parecido. Uma das coisas menores no time dos gambás é os artifícios que eles usam para desestabilizar o adversário. Tapa na cara, chute intencional. Cara, isso é futebol, cara. Isso nem é futebol. Isso aí é. Os caras estão jogando o jogo. Faz parte do jogo isso, cara. Sabe? Não que eu ache bonito. Mas não é só o gambá que faz isso, não, tá? Todo mundo faz. A gente tem mais raiva porque é eles, porque a gente perdeu deles. Mas eu acho que isso daí não tá aí, não. Thiago Lenzi. Thiago Lenzi, você é parente do Wellington Lenzi? Mais conhecido como CDX? Você acredita que o Deverson chega mais pronto para jogar rápido ou vai precisar de um tempo maior para adaptar? Não sei, cara, não sei como é que ele tá. Não faço ideia. Espero que sim. Eu não sei. Tem que ver o cara nos primeiros treinos. Eu não consigo ver treino, cara. Eu não sou setorista. Quero que vocês me ajudem a ser. Sabe como vocês podem me ajudar, ser setorista e chega aqui e responder essas perguntas? Então vamos lá, fazer o jabá de sempre. www.padrim.com.br/verdados. www.padrim.com.br/verdados. Sabe o que vai acontecer quando você entrar nessa página? Você vai escolher quanto que você vai, com quanto você vai apoiar esse projeto, para que eu possa vir a ser um setorista. Para que eu possa estar lá na academia de futebol olhando, pegando informações no local e não via imprensa, que é o que eu faço hoje. Então, eu quero poder fazer isso para a nossa torcida, eu quero fazer isso para a minha vida. Isso para mim é uma coisa que me deixaria muito satisfeito. Todo o esforço que eu faço há 10 anos nesse trabalho de parmeirista, verdade, o cacete, seria completo se eu pudesse frequentar a academia de futebol. Fazer um trabalho sério, como eu faço há 10 anos, sem poder estar lá. Então, eu queria que vocês proporcionassem isso para o nosso projeto e para vocês mesmos, é um investimento em vocês. Vocês vão ter um cara lá que não é da imprensinha, que é palmeirense, um cara que vocês podem confiar. Vocês confiam em mim? Espero que sim. Nunca dei motivo, né, para vocês falarem que ah, tá fazendo jogo disso. Porra nenhuma. Vocês conhecem o meu trabalho. Então, eu quero dar continuidade a esse trabalho, ampliar esse trabalho. Estando lá, tendo o dia inteiro para fazer pesquisa, para fazer pergunta, para ficar ligando, para pegar informação, eu não tenho tempo de fazer isso. Hoje eu tenho que ir para o escritório, aguentar chefe corintiano, aguentar colega de trabalho discutindo como é que o super-homem faz a barba, corta o cabelo. Os caras estavam discutindo isso, eu queria matar os caras. Então, esse tipo de pergunta que vocês fazem, eu não tenho condição de responder hoje, mas terei. A partir do momento que vocês apoiarem e a gente atingir a nossa meta de 1.000 padrinhos. Hoje nós somos em 220. Tá? Então, 22% da meta alcançada, e com o auxílio de vocês, com a esperteza de vocês, entenderem que vocês vão estar investindo em vocês mesmos, na felicidade de vocês, vocês vão curtir, tenho certeza. um participar do grupo de WhatsApp, participar de churrasco, participar de pizzada, participar de todos os eventos que a gente faz. Ó, vocês vão gostar, tá? Na sua opinião, de quem é a culpa? Júnior Almeida. Júnior Almeida, seu animalzinho de tetas. Para de caça às bruxas. Esse tipo de comportamento não leva a lugar nenhum. Sempre tem que ter um culpado. Isto é uma bosta. Isso que você está fazendo, esse comportamento que você está tendo, é altamente prejudicial. Pare de caçar bruxas. Pare de querer encontrar culpados. Todos parem. Quem tem que fazer isso é o diretor de futebol. E hoje ele falou tudo o que está acontecendo na visão dele. Então, torcedor tem que torcer. Ah, tem que dar uma prensa, tem que cobrar. Não, tem que cobrar porra nenhuma. Quem tem que cobrar é o diretor de futebol, é o presidente, é os conselheiros. Você quer cobrar? Vire sócio. Ou então, lógico, na arquibancada. De preferência depois que o jogo acabar, porque durante tem que incentivar. Então, no campo, a gente cobra, xinga, vaia, beleza. Mas, e cobrar, e não sei o quê, é função de conselheiro, diretor e presidente. Tá? Não de torcedor. O Galo, em 2012, na mesma rodada, tinha 32 pontos. É, então, e não ganhou, né? Só que o Corinthians tem mais de 32. Renato Gomes... O quê? Perdeu o título? Ah, sei lá. Ah, tá respondendo. E perdeu... Ah, entendi. Tá respondendo o Renato Gomes falando que perdeu o título mesmo assim. Ok. É... O Gildásio pergunta o que eu acho do jogo de volta da Libertadores. Passaremos? Passaremos. Acho que sim. Acho que a gente consegue. A gente vai criar uma atmosfera. Faltam 4 semanas pro jogo. É, vamos ter reforço, né? Talvez não o Moisés ainda, mas... O Jean já volta, o Felipe Melo já está de volta, o Davidson já vai estar em condição, já entrosado, dentro do possível. Eu acho que a gente vai ter o elenco completo, se ninguém machucar nesse meio tempo, menos o Moisés. Então, acho que e se o Cuca usar esses jogos do brasileiro já pensando em entrosar o time em vez de tentar ganhar jogo, ele vai sacrificar o resultado em nome de buscar o entrosamento, eu acho que isso essa deveria ser a estratégia. Se ele fizer isso, eu acho que a gente chega muito forte para bater no Barcelona. Você acompanha outras mídias independentes do Palmeiras? Perguntou o Davi Felipe. Muito pouco, não consigo, cara, não tenho tempo. É mais uma coisa que eu gostaria de fazer, ter mais tempo de acompanhar o trabalho dos colegas. Eu não consigo, cara. Eu não consigo ter família, cara, ter filha pequena, tenho que dar atenção para ela, tenho que dar atenção para minha esposa, além de todo esse trabalho que eu faço e além do meu patrão que me cobra as coisas que eu tenho que entregar na firma. Né? Então, não é fácil, não é fácil. O dia tem 24 horas só. O Palmeiras necessita urgentemente de 2 laterais, disse o Adalberto Crescini. Vamos ver o Jean como ele volta, né? O Jean estava muito mal. Mas aí a gente descobriu que ele estava com um problema sério no joelho, estava jogando com dor, jogando no sacrifício. Então, a expectativa, a esperança é que ele volte em alto nível como ele estava no ano passado. No ano passado ele foi um dos melhores jogadores do time. Esquerda, Egídio, Zé e Juninho, nenhum convence. O Heisenberg, concurseiro, disse. O Heisenberg, say my name. É o seguinte, meu velho. Você tinha essa convicção no começo do ano? Acho que não. Porque, além de tudo, tem o Michel Bastos, né, que estava para vir. Então, a gente tinha no começo do ano Michel Bastos, Zé Roberto e Egídio. Você tinha o Egídio como opção ofensiva, o Zé Roberto como opção mais defensiva, e não tinha o Juninho ainda, né? Depois foi trazido o Juninho, um pouco depois, né? Acho que em abril, para fazer o cara mais defensivo ainda, por quê? Porque aí o Zé e o Egídio já começaram a dar sinais de esgotamento defensivo, não conseguem marcar. Então, trazer um lateral esquerdo super defensivo, que é o Juninho. Alguém pode falar, mas o Egídio e o Zé Roberto ano passado já estavam dando sinais que iam abrir o bico. Concordo. Mas essa não foi a visão do Matos, nem do Cuca ou do Eduardo. Eu já não sei quem é que bateu o martelo. Provavelmente o Eduardo. É, confiaram e ainda confiaram na perspectiva do Michel Bastos. Então tinha três, cara. Pô, Egídio, Zé Roberto e Michel Bastos. Ou um vai encaixar. É, era errado pensar assim, lá em janeiro? Não sei se era errado, cara. É o que eu falo, engenheiro de obra pronta é fácil falar agora. Mas lá em janeiro, você podia cravar, não, vai dar tudo errado. Pô, nós estamos falando de Egídio, que foi bicampeão brasileiro no Cruzeiro e campeão brasileiro no Palmeiras. Estamos falando do Zé Roberto, que dispensa apresentações, estamos falando do Michel Bastos. Não estamos falando do, né, o Guinho, Zezinho e Luizinho. Então, caralho, eu acho que é fácil falar agora. É muito foda. Esse tipo de decisão é foda. Eu acho que errou. Hoje a gente pode falar errou. Mas na época era uma decisão difícil de tomar. O Renan está elogiando aqui a entrevista do Marcos. O Marcos Vinícius está dizendo que é fato que o Palmeiras ainda não deu liga. Claro que é fato, é só olhar um jogo. Não tem muito segredo. O Fábio diz que é fase, quando acabar essa fase ruim, vamos voar. Então é aquela coisa da esperança, né? Eu acho que ele tem todo. Tá corretíssimo de manter essa esperança. Esperança é o que mantém a gente vivo, cara. Mantém a gente torcendo. Se a gente perde a esperança, a gente para de torcer, né? Para quê? O que você achou do Cuca proteger o elenco assumindo toda a culpa? Perguntou a Yara. Ela é a mesma que responde. Diz que achou bom, mas lembra que o Filipão, que às vezes também fazia isso, de vez em quando, descia o pau em todo mundo. É, não entendi o que você falou depois. Ou ele defendia ou ele metia o pau em todo mundo. Não entendi o que você quis dizer aqui, Yara. O que eu achei do Cuca proteger o elenco assumindo toda a culpa é o que todo técnico experiente faz. Sabe quem não faz isso? O Celso Roth. O Celso Roth é um maior bundão entre os técnicos que estão hoje aí no mercado, porque ele é o primeiro a tirar o corpo dele fora e botar a culpa no elenco. Então ele pega sempre até uma peça mais fraca do elenco, né, um moleque novo, um cara sem muita personalidade, para fuder com ele. Ah, a culpa foi desse aqui, que não sei o que. Ele fala mesmo, reparem, e ele fazia isso no Palmeiras. É, por isso que ele é o mais odiado pelos jogadores. Essas pesquisas que fazem aí, pesquisas anônimas, o UOL faz isso. Quem é o treinador que você mais odeia? Celso Roth. Porque ele é um puta de um traíra. Então, qualquer jogador e técnico sabe que você, um dos deveres do técnico é blindar o elenco na fase ruim. Porque o cara vai ter que entrar em campo lá no jogo seguinte e a torcida tá lá na orelha do cara. Então, para o cara se sentir confiante para jogar, para entrar e jogar, ele não pode ter a torcida em cima dele, incitada pelo técnico, principalmente. Então, é dever do técnico fazer isso. Então, não foi nada, nenhuma novidade fazer isso. O Antônio Piazon, que é padrinho, está falando assim, implicar com o que o time gasta em contratações é burrice. O que leva a torcida ao estádio é um bom time. Para isso tem que gastar mesmo. Né? Mas essa história de implicar com quanto gasta, tem dois tipos de implicância. Tem a implicância da nossa própria torcida e da imprensa. A nossa própria torcida não é que implica com quanto gasta. A nossa torcida, ela usa o fato de que gastou muito para cobrar. Pá, gastou isso para ganhar isso, para não perder do Corinthians, para perder não sei o quê. É burrice, porque futebol é esporte. Futebol não é ciência exata, não é quem gasta mais vai ganhar mais partidas, quem gasta mais vai ganhar mais título. Quem gasta mais tem mais chance, mas isso não quer dizer que vai acontecer. Existe uma série de fatores que acontecem no desenrolar de uma temporada que enfraquecem um e fortalecem outro. E estamos vendo isso acontecer com o Palmeiras. O Palmeiras foi um dos que mais gastou, não foi o que mais gastou, embora só se fale da gente, mas não foi o que gastou mais. E não tá bem colocado no brasileiro. Está a 6 pontos do vice, tá? Que não é nada de outro mundo. Que é outro mundo, eu já falei, vou repetir, é a campanha do lixo. Fazer o quê? Ah, e tem, óbvio, a campanha contra da imprensa. Só que a imprensa faz a campanha contra a política financeira do Palmeiras exatamente porque é anti-palmeirense. Então, porra, o Palmeiras está com um monte de dinheiro, vai comprar um monte de jogador, vai ganhar um monte de título. Vamos malhar isso aí, cara. Os caras viram mais comunistas do que nunca nessa hora. Né? Já são e aí ficam mais ainda. Gilmar Gotardo pede raça. Mas Gilmar Gotardo, você me perdoe, mas você é muito burro. Muito burro mesmo. Porque é muleta, cara. Sabe? Pedir raça quando o time não está com problema de raça. Está claríssimo que o time está correndo pra caralho. Que jogo que você anda vendo, meu velho? Você é muito burro. É raça. Tá faltando raça nesse time. Não tá faltando raça. O time tá desorganizado. Não é raça. Não. O jogador não é vagabundo. Que jogador vagabundo no Palmeiras não tem espaço. Não tem espaço para Wesley no Palmeiras. Então, se um vagabundo começar a andar e botar a mãozinha na cintura, vaza na hora. E eles sabem disso. Então, isso nosso torcedor não pode reclamar. Então, vai pedir raça. Pedir raça é o jogador que está andando. Não é no Palmeiras. Tem jogador andando aí nos outros times. Então, parece aquela coisa de gente que não pensa, não está vendo, não sabe nada. Ah, perdeu o jogo? Está faltando raça. Então, é uma coisa automática. Sabe? Então pense um pouco, pensa, caralho, olha o jogo e pensa, enxerga o jogo, não é raça que tá faltando. Ó, Maurício Bonazzi falando aqui que o Dzeko, que é jogador da Roma, não jogou nada na primeira temporada, na segunda brigou pela artilharia do Cautio. O Borja pode melhorar, talvez não nessa temporada. O Borja tem que ser utilizado do jeito que ele gosta de jogar. O Cuca tentou adaptar ele ao futebol brasileiro. Era uma alternativa. Era uma alternativa de tentar aproveitar o elenco montado para Eduardo Batista, com resquícios da época dele. Então, tá bom, vamos fazer esse cara jogar. Não deu. Então tem que montar um time para ele. Só que na característica dele, só tinha um jogador no ano passado que fazia o mesmo papel, que era o Barros. E o Barros não era um cara que entrava todo jogo. Então, o Borja vai ter que entrar de vez em quando. Não vai ser um cara para ser titular absoluto. É assim que a gente vai aproveitar bem ele. Aí vem o Benri. O Benri, você está inspirado para falar merda hoje, né? Aí, a verdade é que, ó, para começar, quando você começa falando que a verdade é não sei o quê, quer dizer que você acha que você é dono da verdade. E você não é dono da verdade, que ninguém é. Tá? Então a verdade não é nada disso. Tá? O Verdão reforçou o maior rival dispensando o Gabriel Taíra. Não foi dispensa. Porque era ou ele ou o Felipe Melo. Porque o recurso naquele momento exigia escolher. Se a gente fosse bancar, segurar o Gabriel diante do que o empresário dele, em conluio ali com o tal do Monte Azul, que é o clube fachada lá, pediram para o Palmeiras para ele renovar, não trazia o Felipe Melo. Então tinha que escolher. Ah, tá bom, vamos fazer um puta sacrifício aqui para segurar o Gabriel. Esquece o Felipe Melo. Então, na hora que o Felipe Melo veio e tivemos que dispensar o Gabriel, todo mundo achou lindo. O Gabriel não estava jogando nada no passado. Ou estava? Não estava. Então nós não dispensamos o Gabriel. O Gabriel forçou a saída. O empresário dele, que é corintiano, todo mundo conhece o empresário dele, sabe que é corintiano, forçou porque já sabia que o Corinthians ia pegar. Tá? Então foi uma situação forçada pelo Gabriel e pelo empresário dele. Tá? Então, se informa antes de falar besteira. O João Paulo disse que eu sou muito corneta. Puta que pariu, você acha mesmo? Imagina se eu não fosse. Entendeu? Que fala que eu sou liso, né? A gente fala que eu sou otimista. Eu tento falar o que eu acho. Esse jogo contra os Gambás foi o replay do jogo do segundo turno do ano passado. Mais ou menos. Puta, gente, tá acabando já e tem um monte de pergunta aqui. Desculpem, eu não vou conseguir responder. Mas queria dizer para vocês que foi mais uma vez um prazer muito grande estar aqui com vocês, na companhia de vocês aqui durante mais essa hora. Uma pena que nessas circunstâncias, né? Esperava estar comemorando a vitória no derby, tirando sarro dos gambás, mas todo mundo sabe o que aconteceu. Mas é bola para frente, cara. Levanta a cabeça, vamos para cima. Domingo tem jogo, tem Copa do Brasil, tem Libertadores e é foco nisso daí. Esquece o brasileiro, vamos continuar ganhando o jogo para ficar ali no bolo de cima, que é importante. E confiar no trabalho do Cuca, confiar no trabalho do Matos, confiar no trabalho da diretoria, que está atenta, está fazendo umas cagadas aí, principalmente nosso presidente, mas vamos manter a fé, vamos manter a esperança, que é isso que move a gente, tá? De nossa parte, a gente vai estar sempre aqui acompanhando, sempre muito leal ao Palmeiras, e sempre tentando levar para vocês a opinião de forma mais isenta. Não imparcial, nossa opinião é parcial, nossa opinião é palmeirense, não escondemos isso de ninguém, que é muito melhor do que ficar vendo jornalista por aí que se pinta de imparcial, mas está com a camisa do outro time por baixo, né? Então, aqui vocês sabem que é a camisa do Palmeiras. Valeu, rapaziada, até segunda-feira, então, com mais um Pescaccio! Ah, até segunda, tchau!